Eu também considero que esta questão do património arquitetónico, enfim, classificado, como é o caso do Castelo de Avô, eu acho que é uma matéria que realmente, atendendo a que 2021 está aí, eu acho que sim, que a intenção que o Sr. Presidente manifesta de não deixar cair este tema parece-me da maior importância, porque é assim. A verdade é que não estamos a falar de um equipamento que possa ser requalificado apenas de acordo com as orientações, por exemplo, da Câmara Municipal, mesmo que a Câmara Municipal até resolva alocar uma verba. A verdade é que há uma forte intervenção do IPAR e, portanto, eles são determinantes, porque se fosse uma coisa que dissesse assim, vamos assumir, vamos recuperar. Não podem, não podem. A verdade é que tem que haver essa articulação.